homem de Deus chegou, com a voz do Senhor a clamar contra o altar que o povo adorou. Profecia de um filho a anunciar, Josias, um nome que se ouvirá. Sacerdotes caindo, o altar a tremer, a cinza se derramará, a palavra do Senhor vai acontecer. Ó Senhor, nós te adoramos, na verdade vamos nos firmar. Teus sinais são testemunhos, nosso coração irá confiar. Como homem de Deus, em obediência, faremos a tua voz ecoar. A promessa do teu amor eterno em cada altar, vamos celebrar. O rei em desespero clamou, roga a Deus a mão a restaurar. E o homem de Deus com fé orou, e o milagre começou a brilhar. Mas a ordem do Senhor era clara, não voltaria pelo mesmo caminho. Na verdade eu vou firmar as promessas que o Senhor tem para mim. Ó Senhor, nós te adoramos, na verdade vamos nos firmar. Teus sinais são testemunhos, nosso coração irá confiar. Como homem de Deus, em obediência, faremos a tua voz ecoar. A promessa do teu amor eterno em cada altar, vamos celebrar. Mas veio um profeta a mentir, disse a ele: vem, vamos juntos seguir. Ó Senhor, dá-nos discernimento para não ceder ao engano e ao tormento. A tua palavra é luz e verdade, nos guia no caminho da eternidade. Ó Senhor, nós te adoramos, na verdade vamos nos firmar. Teus sinais são testemunhos, nosso coração irá confiar. Como homem de Deus, em obediência, faremos a tua voz ecoar. A promessa do teu amor eterno em cada altar, vamos celebrar. Ó Senhor, no altar da nossa vida, faremos sempre a tua vontade, a tua luz será a nossa saída. Josias, a promessa a se cumprir, no altar do nosso coração, te adoramos. Senhor, sempre a fluir em cada verso, em cada canção.